Atlântida, Atlântida, Atlântida. Eu não. Eu sou o Paranga, às 9 da manhã. Aqui. Tem que se acalmar, cara. Parar com isso aí, cara. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, com o patrocínio da Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E é hora do juro baixo na Colombo. As menores parcelas do mercado, use o seu 13º e aproveite a na Colombo. Diga aí, amiguinho do Pretinho. Bichas. Fala, Amarelo. Tudo bem. Beleza, Maurício Amaral? Botando um gole de café pra dentro, mas tá tudo bem. Sabes, Maurício Amaral, que agora há pouco, ao meio-dia e meia, nós comentávamos sobre a galinha garnizé que anda pra trás. A galinha que anda de ré, perto de, em Corupá, perto de... Isso, e esta matéria foi apresentada no Jornal do Almoço aqui em Floripa. É muito curioso. Muito curioso, né? É muito curioso. Segundo os neurologistas, é um distúrbio psicológico. Mas a galinha tem cérebro? É verdade. Não, deve ser uma ervilha o cérebro. Coração, isso eu sei. Coração, eu sei. Cérebro. Eu vejo aquele espeto de coraçãozinho. Boa tarde, gente. Boa tarde, Potter. Boa tarde, gente. Eu fico pensando em quantas galinhas estão naquele espeto. É verdade. Quantas mortes? É praticamente um. Em cada coração. Genocídio. Cada vida galinácea demora. No máximo seis segundos na tua boca. Quando for comer uma carne, não pensa no bicho. Não pensa no bicho. Fala, Porazinho! Tô aí, né, Moreno? Fala, KG! Tá botando um gole de café pra fora, desculpa. Tá bom, hein? Tá bem a saúde. A saúde. Ele tá com uma cara boa, caso, né, gente? Fala, Everton Cunha, Mr. B. Beleza, boa tarde. Meu nome é Alexandre Fetter. Oi. Somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos entretendo e descontraindo a audiência milionária da Atlântida até as 2 da tarde. Tu pode um minuto só parar de fazer intervenções enquanto eu falo? Posso fazer sol aqui. Só parar um minutinho só, cara. É que a vinheta só. Eu tô nervoso hoje, cara. É que a vinheta sol aqui só rola aqui, entendeu? Certo. É simples, né, mano? Tá bom, cara. Quarta-feira, 11 de agosto de 2010. Hoje é dia da televisão. Parabéns, RBS. Hoje é dia do estudante. Hoje é dia do garçom. Mas creio. E hoje é dia do advogado. Mas creio. Um grande abraço a você que é da televisão, você que é advogado, você que é estudante, você que é garçom. Deve os advogados, os estudantes, os garçons vão brigar hoje à noite. Eu acho que é uma pessoa que... Hoje é o dia do pendura. Ah, isso que eu ia te perguntar. Eu acho que, olha só, porque um cara que foi advogado, um dia ele foi estudante, né? Sim. Certo? E aí, no começo da vida dele, ele foi garçom. Né? Ou depois que ele se formou. Depois de advogado, ele trabalhou na TV. O Cláudio Brito é um advogado que trabalha na TV. Pois é. O cara foi ser garçom. Não trabalho na TV, mas eu já fui garçom. Já fui garçom, velho. Tu vai trabalhar na TV. Um dia eu chego lá. Um dia vão olhar pra nós. Nós vamos ter um dia a sorte que teve o Marcos Piangers e Potter. É verdade. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar. Eles nem são tão mais bonitos que nós, né? Nem tão mais talentosos também. O Piangers é mais bonito que vocês. Isso é verdade. Uma beleza incompreendida. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Bala perdida. Fere adolescente em Erechim. Menina de 16 anos estava na janela de casa quando foi atingida na coxa por um tiro. O disparo teria sido efetuado acidentalmente por um vizinho que manuseava a arma na casa ao lado. Caramba! O acusado não foi localizado pela polícia. A adolescente foi medicada e graças às boas energias passa bem. Pô, não teve a mesma sorte. Cara em São Paulo, aconteceu praticamente a mesma coisa. Um magrão foi mostrar pro amigo uma garrucha, né? Foi mostrar o revólver, cara. Uma gaúcha e ainda, acabou, né, atingindo esse amigo que morreu. Desculpa. Não teve a mesma sorte desta menina que sobreviveu. Eu queria estatística, sabe do que, Fetter? De pessoas que têm arma em casa e conseguiram salvar vidas com essa arma. Salvar a sua família com a arma. Sabe, eu queria todo dia manchete no jornal. Bota no Google, cara. Família. Estatística, pai, família que salva e assalta em casa. Geralmente a arma atrapalha, né? Pai salva a família com sua arma. Eu quero manchetes assim, não tem, cara. Cara, é uma questão delicada, muito própria a opinião de cada um, entendeu? Porque, eu dei a minha aqui, então. Ok, a minha é a seguinte: o cidadão tem o direito de se defender. Acabou, minha opinião. Eu também acho isso, só que eu acho que ele não vai saber se defender. E porque é eficaz uma... esse direito? Hã? É eficaz? Oh, não sei se é eficaz, pergunta, cara. Irmão, não sei se é eficaz, mas é um direito que eu gostaria de ter preservado, entendeu? Não, tá, defender. Mas tá o que o Potter questiona é a eficácia. Está preservado. Tu pode ter arma em casa, tu não tem arma em casa. Ainda bem que tu não tem arma em casa. Até os especialistas não recomendam nenhum tipo de reação. Tu não sabe se eu tenho arma em casa. Tu não pode falar isso. Tantos milhares de argumentos que já ouvi, talvez esse seja o melhor, Maurício. Parabéns. A eficácia desse direito. Vamos à situação. Um exemplinho fácil, rápido, tá? É, nós tivemos neste ano uma senhora que estava sozinha em casa, na Serra Gaúcha. É verdade, tá aí. E aí ela estava na iminência de sofrer um assalto. Ela pegou a sua arma e atirou no assaltante. Não foi ela. Ah, quem foi? Ela pegou para si a responsabilidade porque o companheiro dela tinha umas complicações. Ah, ok. Foi desvendado isso depois. Ah, é? Bom, mas enfim, cara, ela evitou, ou o companheiro evitou, de um acidente, enfim, um troço mais grave. É, cara, tu tá dentro da tua casa, tá? Hoje em dia não se tem mais segurança nem dentro de casa. Aí vem um magrão do nada pra querer te ganhar, bota a mão na maçaneta da tua porta, vai entrar, tu tá com a tua família dentro de casa, tu tem uma arma, o que que tu faz? Tu não vai ver ele chegar. E tu não tem uma arma. Imbituba não é mais a sede da etapa do Mundial de Surf no Brasil. É uma pena. Vamos saudar aqui a chegada da estrela. Roda. Tramanda aí, Rodequinha. Tranquilo? É, agora vai ser ali no Pinhal o campeonato mundial de surf. Vai ser onde? Pro Pinha. Vamos à notícia. No Pinhal tem campeonato de surf. Vamos à notícia. A Imbituba não é mais a sede da etapa do Mundial de Surf no Brasil. Ano que vem a disputa passa a ser na Barra da Tijuca. Aí, meu irmão. No Rio de Janeiro. Desde 2003, vinha sendo realizada na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina, a etapa brasileira do Mundial de Surf. A pressão de patrocinadores e o laço de amizade entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o ex-surfista Teco Padarates, detentor dos direitos do campeonato no Brasil, levaram a etapa para o Rio de Janeiro. Teco Padarates, que é catarinense. Um abraço forte ao Teco Padarates. Padarates, que é catarinense, mandou para o Rio de Janeiro... Valeu, Teco, muita divisa para Santa Catarina. Deve ter seus motivos, né? Mudava as atenções do mundo inteiro para Santa Catarina e agora vai pro Rio de Janeiro, que já tá na mídia direto o ano inteiro. Parabéns, Teco, parabéns. Ele tem os direitos do campeonato, é isso? É, o cara que é o representante do Brasil, pressão de patrocinador. Deve ter vários milhões de direitos. E amizade. Ah, e aqui, ó, não dá tão mais onda lá na Barra da Tijuca do que aqui na Praia da Vila, quando é a época do campeonato. Altas ondas, cara. Interesses comerciais. Claro. Dinheiro, óbvio. Deve ter os motivos dele lá, o Teco Padarates, né, cara? E provavelmente daqui a pouco vai ser itinerante no Brasil inteiro, talvez também. Possa ser um objetivo, né? No Rio, a próxima, outra. Um evento desse tem que estar sediado em um lugar único. E outra coisa, cara, nós lamentamos como veículo promotor do evento, né? Atlântida, RBS e tal, lamentamos muito. A gente pode ir pro Rio de Janeiro né? É só uma questão de boa vontade da firma. Não, em protesto a gente não vai. E eu acho até que pela boa relação do Teco com a gente agora facilitou e nós vamos estar no Rio. Exato. É nóis. Concursos com inscrições abertas oferecem 1.257 vagas. Olha! A URGS abriu vagas para a carreira do magistério com remuneração entre R$ 2.700 e R$ 4.200. Vou querer o de R$ 4.200. A Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, realiza seleções para professor assistente, auxiliar e adjunto. Os salários previstos vão de R$ 1.500 a R$ 7.300. O de R$ 7.300 para mim, tá? No Tribunal de Justiça do Estado, há 339 vagas de oficial escrevente. Nossa. Com salário de R$ 3.000. Tá bom. E a Polícia Civil faz seleção para escrivão e inspetor com remuneração de R$ 2.000. Bom. O SEBRAE vai contratar profissionais de nível médio e superior com salários que vão de R$ 2.200 a R$ 9.500. O de R$ 9.500 para mim, cara. Mas isso aí, tem muita gente que não trabalha mais e fica só estudando para passar em concurso público. Quem pode, né? Quem tem uma outra renda, tipo... o cara, a mulher é bem empregada, e o cara não trabalha pra estudar pra concurso público. É, virou uma indústria. Eu chego lá. Virou uma indústria de fica só estudando. Assim como cursinho pra pré-vestibular, o que tem de curso pra preparatório pra concurso público. É incrível. É incrível. Eu já fiz uma vez do Banco do Brasil. Acho que todo mundo fez isso. Não, por isso que eu tô aqui. Mas até foi bom não ter passado. Mas é que na tempo atrás, passar no Banco do Brasil era um sonho. Eu me lembro de mamãe falando pra mim, meu filho, o trem só passa uma vez na vida. Tá vendo aquele teu coleguinha? O pai dele é do Banco do Brasil. Antigamente trabalhar no Banco do Brasil era... E aí o Porã cantou pra dona Valdeci aquela canção do meu amigo Cine Calmon e Morrão Fumegante. O grande Cine Calmon! Peguei o trem do amor! Sabe que o Cine Calmon tá mal, né, Magnata? O Cine Calmon tá lá na Bahia, faz tempo que ele não faz nada. O Cine Calmon que emplacou esse sucesso e esse só sucesso. O Cine Calmon tem a célebre frase, com calma e com jeito, se pega qualquer sujeito. E o último destaque do Clique RBS falando sobre o tempo. A quarta-feira de tempo abafado antecede a chuva e o vento de mais de 100 km por hora. Tá bom amanhã. Temperatura dispara até a tarde de quinta, com marcas próximas a 30 graus. A partir da noite de quinta-feira, o tempo muda radicalmente. E uma frente fria chega ao sul do Brasil, trazendo frio de zero grau no sábado. Nossa, que espetáculo isso, É bom porque eu vou estar no tapete vermelho em Gramado, mas tá pouco frio, né? Estarei recebendo as celebridades na transmissão ao vivo da TV Com e eu sou aquela infeliz. Parabéns, Rodaica. Que fica do início ao fim. Rodaica vai estar 2 graus nesse. Eu não passo pelo tapete, no caso, eu fico. Fica no vento, no tapete. No vento do tapete. Só abordando. E vai ter uma chuvinha de lado também, Rodaica. Sabe lá se não. Sabe lá se não. Ei. Muito legal. Isso é, é o preço do prestígio, né? É verdade. É o preço do prestígio. 1,50, né? Preço do emprego, 1,50. O Choquito tá um pouquinho mais caro. Os caras pensaram assim, pô, nós temos que botar lá, o pessoal que dirige a TV, nós temos que botar alguém de impacto lá pra receber celebridades. Quem é que iam botar? Não ia botar eu lá, né? Eu depois do Potter. Eu trabalho na TV e eu nem vou pra gravar. Eu ia preferir o Fetter. Aí entra o impacto e o mensagem e ficaram com a rodada. Agora, a TV Com faz um trabalho muito legal todo ano de transmitir o evento inteiro, que já começa com esse pré-evento, que é a chegada no tapete vermelho, porque é a nossa Hollywood aqui, claro, né? Claro, é verdade. O pessoal chega ali, faz toda aquela chifra e tal, e aí depois tem toda a premiação lá dentro, que as pessoas que é a parte mais muito chata poucas da podem acompanhar, mas e elas mais sacal, podem né? ver aquelas ainda tem a festa de encerramento no outra parte bem legal da também. Mas é que nem no Oscar, cara, no Oscar é legal tu ver a chegada dos caras, claro, tem alguns canais que passam só a chegada deles, não passam a transmissão da bons festa tempos. Que muitas vezes é muito chato. E por falar nisso, a grande festa de encerramento do Festival de Cinema de Gramado, o 38º Festival de Cinema de Gramado, é com a galera da Atlântida e o Green Valley, o clube número 1 do Brasil, no sábado na Expo Gramado. Eu vou estar tá lá. Line-up. E a galera mais bonita do sul, aliás, do Brasil inteiro, né? Tá lá também, todo né, mundo pra Gramado. Vai pra lá, Pause? Vai lá, Green Valley, né, Magnata? Green Valley. Como é que eu vou estar fora dessa? Não tem como ficar fora dessa. Vou fazer o unplug antes de todas as atrações. O Green Valley é o uísque da garrafa vazia, né? Pior é que é. E tem um outro uísque também, que é o Chivas, né? Esse dá dor de cabeça. Esse pode dar dor de cabeça. É verdade. Vamos dar uma rodada por aí. Vamos ver, Marcelinho. É verdade, voltei! E aí, Marcelinho? Depois de um tempinho, né, afastado, porque eu estava com problema de saúde. Mais um AVC, Marcelinho? Eu tive um outro AVC, estou até mais calminho. Então tá bom. Se vocês querem saber de Marcelo, Marcelo estourou o tímpano. Estourou o tímpano. Só melhora a Marcelo vida do Marcelo. Marcelo está mal, Marcelo talvez não volte ao programa que semana que vem. Do Marcelo, mas vamos à notícia, ao jornalismo verdade, que é isso que interessa. A produção já está me cutucando aqui. É verdade. Professoras são flagradas bêbadas e sem roupa em sala de aula. Mas o que é isso? Né, amigo? Nunca pegou a professorinha bêbada. É? Só eu e o Potter? Marcelino! Só eu e o Potter? Nunca fiquei com professor. Cindy Mauro, 34, e Aline Brito, 30 anos, foram encontradas visivelmente bêbadas. Às 20h50, começaram a beber cedo. Começaram cedo. Uma delas estava deitada no chão e a outra de joelhos. sendo que as duas tinham tirado a parte de cima das roupas. Elas estavam lá, já estavam se pelando na sala de aula. É verdade. Naquele momento ocorreu uma competição de canto entre os alunos. O que tem isso a ver com a notícia, produção? É que os alunos estavam fora da sala de aula na competição de canto. E aí, nisso, as professoras bêbadas lá peladona. Botaram os tite pra fora. É verdade. É verdade. Aguarde maiores informações no novo plantão Bad News. A qualquer momento. Cala a boca, Marcelino Júnior. Palmas de palmas para o Marcelino. Obrigado, Marcelino. Tá no foco, notícia em um minuto. Parabéns, Marcelino. Estou de volta, Marcelino. Vamos ver daí, Mr. P. Olha, já falando em sala de aula, tem uma lista aqui dos tipos de alunos que se encontram em cada sala de aula. Tipos de aluno, Smeagol. Smeagol. Smeagol. Aquele cara estranho, via sentar na primeira fila. Usa óculos, né? Aparelho e leva pera na lancheira dos Power Rangers. Leva pera. O Pitbull. Grandão, repetente, que intimida todo mundo. Oh, o cara que tá aqui tem idade pra oitava e tá na quinta. Não cheira nem fede. O quietão da sala. Ninguém zoa com ele porque não tem graça. Ele não demonstra nenhuma expressão, passa despercebido por qualquer um, pode ser considerado um peso morto ali na sala. A batata frita. Batata. Uma delícia. Todo mundo quer comer. Mesmo sem comer, mesmo se comer muito, não enjoa. Olha aí. Não entendeu? É o que diz aqui. A gostosa que todo mundo quer pegar. Eu reencontrei uma batata frita do meu colégio no Facebook. E aí, Facebook. E mandou uma mensagem? Tava meio murchada. Tá murchou. No Facebook, é, Murchou. Agora? Eu estou. Atenção, pessoal, o Porã tá no Facebook. Tá no Facebook e toda semana encontra uma ex. Toda semana tem uma coisinha, uma novidade, velho. Atenção, pessoal, você que é ex do Porã, entra no Facebook. Porã, vai cair a rede hoje à tarde. É facebook.com/Thaís. Requentar batata frita no forno é horrível. Vocês querem que eu diga a verdade pra vocês? Querem que eu diga a verdade? Porã, diz a verdade, Porã. A minha excelentíssima esposa tem a senha do meu... Porã! Isso é uma relação de confiança, cara. Mas não dos dois, perfil. Deixa eu falar uma coisa. Do Porã ou do Mr. Brightside? Porã, é uma relação total de desconfiança, né? Sim, total. Total, não existe total. Alguém que queira a senha de alguém por confiar em alguém. Claro. Ela deve ter ela deve ter os seus motivos, deve, né, Porã? Vocês sempre acham que tem motivos. Isso é uma maldade com a Thaís. Se vocês não, inclusive. Só tem motivo pra ser feliz. Na realidade, eu vou apoiar o Porã. Foi o inverso. O Porã é que chegou pra ela e disse, Thaís, olha a minha senha, toma. Não, e também tem outra coisa. Confiou nela. Ele comprou. O Porã tem as senhas da Thaís também. Também. É o relacionamento aberto. Do cartão de crédito. A lista segue com a advogada. A interesseira, né? Não sabe teu nome, mas quer a cola da prova. Bah. É bonitinha, tudo. E curiosamente só fala contigo na fila do bar. Fiadapu. É verdade. O Zé Maia. Esse é um tipo de Não precisa dizer mais nada, né? O cara que todas as gurias consideram como bonitão na sala. E finalmente o Jim Carrey. O cara é um imbecil por completo. Faz piada com tudo e todos adoram as piadinhas dele. É o Potter, dele. Né, cara? O Potter tem tudo a ver com o Jim Carrey, né? O Máscara. Foi pessoal isso? Tá pesado o clima no programa. Foi pessoal. Eu tenho uma pessoa pra dar em ti. Eu tava pensando, eu sempre sentei no fundão da sala, mas nunca fui bagunceiro, cara. Normalmente o cara mas não. Mas é, porque se tu não sentasse no fundão, ninguém enxergava. Mais via nada. Eu tenho 1,92m. Não era muito por isso, mas eu sempre sentei. Os professores sempre gostaram muito de mim, cara. Eu sentava no fundão e eles chegavam na sala. Peter, aqui na frente. Beleza. Você queria ficar perto de mim, isso. Parabéns. Preferidos. Eu era o gurizinho que a mãe penteava antes de ir pra aula, sabe? Sim. Sentava bem na frente, as professoras perguntavam. Cabelinho repartido no meio, né? A professora, quem é que descobre o Brasil? Eu levantava a mão. É o primeiro a levantar a mão. Cristóvão Colombo. CDF. Errava, né? Sempre errava. Nunca fiquei em recuperação. Acho que tu é o único aqui. Ah, e tu aplicou aonde estudo? Não, Emílio Zunheda. Escola Estadual Emílio Zunheda lá. Pode pegar. Não, eu digo que tu aprendeu tanto no colégio. Pra não pegar recuperação. Pra onde é que foi agora? No dia a dia aqui no programa. Os lampejos de segundo grau sempre são os meus. Essa de pentear, lembrei de uma cena espetacular. Todos os dias, sagrado. De segunda a sexta, perto de meio-dia 15, meio-dia 20, passo em frente ao colégio Espírito Santo, em Canoas. E ainda não está na hora da criançada entrar, está um pouquinho cedo, mas tem uma mãe que precisa levar naquela hora. Provavelmente por trabalho dela. Certo. E aí ela leva com uma motinha igual a do Potter. E todos os dias, nessa hora, quando eu passo ali, ela está também naquela hora, naquela esquina. E o menininho dela já desceu da motoca, ela já tirou o capacete dele e tá passando o gel no cabelinho dele. Que e espetando e ajeitando, cara. Sabe que... Todo mundo, cara. Cena espetacular. Eu vou te dizer, ao pentear o cabelo do meu filho, lembro de meu pai, cara. Porque era... O meu pai não deixava sair com o cabelo despenteado. Não, vem cá, vamos ajeitar esse cabelinho aí. E para, aí eu fico lá lambendo, cara. Eu fico lembrando do velho penteando o meu. Isso muito é muito legal. Vai daí, Cajazinho, ó. O ex-colégio do Potter me lembrou de um bom apoio. Alô, produção aí, ó. Emílio Zunheta. O casal tá de férias na China. Tá de férias na China, em Pequim. Passeando pela zona do mercado, passam por uma pequena loja de calçado. Mais propriamente de sandálias. E ouvem uma voz que vem lá de dentro. Vocês estrangeiros, entrem na minha humilde loja. O casal entra na loja e o chinês comunica-lhes. Tenho aqui umas sandálias especiais, que penso que estarão interessados. Elas fazem ficar selvagens no sexo, né? Que nem grande camelo no deserto. Que nem quem as calças fica lá maluco, maluco de sexo. A esposa mostra-se curiosa e interessada. Claro, óbvio. O marido não se interessa nada por elas, mas por descargo de consciência pergunta ao homem. Sim, e como é que essas sandálias nos tornam muito mais ativos? É, só experimentar, é, sim. O marido cede e experimenta. Calça, sandálias e imediatamente ganha um olhar selvagem. Algo que a mulher não via há muitos anos. Era o poder sexual cru e num piscar de olhos, o marido corre pro chinês, atiram em cima da mesa, rasga-lhe as calças e o chinês começa a berrar. Calçou o contrário! Calçou o contrário! Acontece, né? E aí, alemãozinho? Vou aqui? Vai, alemãozinho. Vai. Caros PBs, meu nome é Cadu Azevedo e faço parte do Novo Hamburgo Rugby Club. Ah, que isso, cara? Tu vai querer dizer agora que quem joga rugby é gay, cara? Ele não disse isso. Ele tá sugerindo isso, cara. Tá sugerindo, sim. Estaremos participando da etapa decisiva do Campeonato Gaúcho de Rugby. Olha isso, cara. Que acontece no próximo sábado no Parque Esportivo da PUC em Porto Alegre. Gostaria muito que divulgassem este evento no programa. O rugby é um esporte sensacional. Era a vontade que eu tenho de mandar ele sábado lá fazer a matéria. Sabe? Que ainda mais, vai, Rodaica, tu é chefe dele. Vai sair de lá faltando que é isso aí. Não vai, Rodaica. E mais do que isso, dá uma camaçada de pau no Potter. Encher a boca dele de formiga. Que o rugby é um esporte sensacional que ainda é muito pouco conhecido no Brasil, mas que tem um potencial enorme. Meu Deus. Além disso, é uma grande oportunidade para aqueles que não conhecem o esporte poderem ver as quatro melhores equipes do estado em dois grandes jogos. Aí fica o convite aqui, ó. Dia 14 de agosto, agora no sábado, no Centro Esportivo da PUC. Eu já vi uma partida de rugby? Já vi uma partida de rugby? Fui pra um país que conhece rugby. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Os All Blacks. Um monte de gordinho com camiseta que apertada gordinho? E calçãozinho curto se agarrando. É os All Blacks contra os All Whites. Até chão pau a pauleira. Ó, às 2 horas tem o Hamburgo Negro contra o San Diego, que é a decisão de terceiro lugar, né? Sim. E às 4 horas a grande final envolvendo o Charrua, de Porto Alegre, e o Farrapos, de Bento Gonçalves. O Hamburgo Negro de Novo Hamburgo e o San Diego de Porto Alegre também. Manda um... Ah, abre teu olho aí, magnata. Pro pessoal do Hamburgo Negro. Vou chegar. Valeu e um grande abraço a todos. Quem mandou foi o Cadu Azevedo, que Cadu. É do Novo Hamburgo Rugby Club. Espetacular o comercial do rugby na TV. Demais, demais. Não é do rugby, na verdade. É do time do All Blacks. É de uma marca que patrocina a seleção brasileira de rugby. Que é um esporte muito pouco difundido. Daí é o magrão descendo do carro e vem uma mulher pedir um autógrafo pra ele. Oi, tu é aquele famoso jogador de rugby, né? Me dá um autógrafo. Ele, claro, tá aqui o autógrafo. Pá. Daí o magrão entra no carro e a mulher entra pela outra porta no carro. E a mulher dele. E aí vem o locutor e assina. Um dia o rugby ainda vai ser um esporte conhecido. Ah, mas o que eu tô falando é um outro comercial. Ah, é uma entrevista coletiva. É outro. Mas o princípio é o mesmo. Aparece só um jogador na mesa, como se estivesse dando entrevista coletiva. Do lado dele, um diretor do time. E aí ele respondendo, né? Aí termina de dar a resposta, o diretor... alguém mais tem alguma pergunta? E aí quando filma a parte que seria de todos os repórteres, só tem um cara sentado um cara ali. E aí o cara olha pros lados, né? E aí aparece essa mensagem no final. Você um dia ainda vai ouvir falar. Não, só queria deixar a sugestão pra Rodaica aqui, que tem o Patrola na mão, né? Podia fazer uma matéria sobre rugby e mandar o Potter. Manda o Potter. Aliás, duas matérias eu quero te sugerir. É, rugby, desculpa, com todo respeito e humildade, né? Rugby e lutas, né? Artes marciais, UFC, Pride, essas coisas, MMA. Manda o Potter lá na cabeça da G10 fazendo matéria lá. A matéria de rugby que a gente já fez há bastante tempo no Patrola, quando ele começou a ser praticado no Rio Grande do Sul. Agora a gente pode fazer de novo mostrando esses campeonatos. Isso, manda pra mim não custa nada botar uma camisetinha PP, entendeu? E um calçãozinho M. Isso, tá bom. É. Depois bota ele no octógono contra o E vai ter que ter pra ele pegar. Você é daqueles caras que pega a bola e sai disparando, sabe? Tá certo. Ah, essas pernas longas. Time de ataque. Vai, roda aqui, manda aí. Pesquisa afirma que usuários do iPhone têm mais parceiros. Olha aí, ó. Será? Eu tô falando isso há horas pra vocês. São as mulheres na faixa dos 30 anos, opa, donas de um iPhone, as que têm duas vezes mais parceiros do que as demais usuárias de outros smartphones, como o BlackBerry, por exemplo. Acabou com o parceiros. A notícia continua. Também os homens, com média de 30 anos, donos do smartphone da Apple, tiveram mais parceiras do que os usuários de outros aparelhos. Não fui entrevistado, Maurício. A pesquisa realizada com 10 mil usuários do site OkCupid revelou, até em faixas etárias mais amplas, dos 18 aos 40 anos, por exemplo, que os donos de iPhone têm mais relações do que os que tem um BlackBerry. Isso aí é merchan da Apple, cara. Na boa. É que assim, são tecnologias muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes do BlackBerry e do iPhone. Né? Quem tem um diz que é melhor que o outro. Né? Sabe o que eu acho que é o... Quem tem o seu, adora o seu. Exato. Né? Sabe qual que eu acho que é o princípio dessa notícia e dessa pesquisa? Não existia um tempo que os homens diziam que as mulheres se atraíam pelos carros que eles usavam. Uhum. É uma atração visual, né? Pô, que bacana, aquele cara ali tem aquele carrão, então eu quero namorar com ele pra andar naquele carrão. Ei, Maria Gasolina. Ah, que bacana, aquele cara tem um iPhone. Ei, o iPhone Maria visualmente é mais bonito do que os outros smartphones, né? Talvez o princípio seja esse, apesar de eu não acreditar nem no primeiro, né? Mas a pesquisa talvez seja baseada nisso, na atração visual. Esses smartphones, eles são os computadores que têm telefone, né? Além disso, tem telefone. As pessoas usam muito computador para conquistar as pessoas, né? MSN, essas coisas, e-mail, rede social. E aí tem esses smartphones têm acesso ali. Tu tem 24 horas por dia acesso às pessoas que tá tentando chegar. Mas eu defendo outra tese. Quem tem iPhone quase não tem amigo, mulher, então muito pouco. Não precisa, né? Porque no iPhone tu tem tudo. Tu tem a internet banda larga, tu tem o teu e-mail, tu tem Messenger, tu tem site. O problema é quando o iPhone começa a ultrapassar o limite, né? De repente, tu tá num bar com os parceiros. Isso cada acontece um tá muito aqui, não consegue conversar, né? Aí os mesmos parceiros que aí daqui a pouco estão reclamando que tu não tá ali conversando, quem é que fez aquele gol em 81? Aí tu vai lá. Aí tu vai lá no iPhone. Não, mas aí tudo bem. Aí é um recurso que vai te ajudar a continuar o papo, entendeu? É. Sim, aí depois tu vê essa informação, aí tu desliga, para. Não é pra tuitar, não é pra olhar o e-mail. Mas aí eu digo mais, Potter, às vezes não saber quem é que fez o gol lá em 81? É até melhor. É melhor do que saber. Hoje acabou isso aí. Mês de bar acaba a aposta que demorava. Tem que usar com moderação o seu smartphone. Já existia o agravante do computador em casa, que faz com que as crianças, os adolescentes, praticamente não tenham mais a convivência com seus amigos que a gente teve. Agora a gente está levando o computador na mão para a rua e também está perdendo a convivência com as pessoas. A nossa geração agora já está sendo prejudicada. Eu sou um usuário e eu sou um péssimo companheiro de bar hoje, infelizmente. Inclusive os adolescentes hoje já privam os pais do convívio com os adolescentes em função do computador no quarto, né? Ah, mas olha aqui, ó. O que eu for falar no ar aqui, eu já falei pessoalmente para o Potter. O Potter... realmente está sendo difícil ficar do lado. Já falei pessoalmente para ele. Porque tu não consegue. Tu não consegue ficar com o Potter meia hora, uma hora batendo papo sobre qualquer coisa. É que o Potter é um garoto muito assediado, né, cara? Não, cara, eu trabalho muito. Potter tá sempre conectado. Vamos dar mais uma rodadinha. Vai daí, Porã. Depois de vários anos, a piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Erva mate Regina! Tome o chimarrão com gosto de várias ervas naturais! Que beleza! É um Blender, não, um selecionado. Claro, Blender. Multi-ervas. Muito bom. Depois de vários anos, as duas bichas se encontram numa estação do metrô. Ai, Rafinha, quanto tempo. Rafinha? Nada contra o Rafinha aqui da Atlântida. Tá, Rafinha, tá aqui no texto. Rafinha, quanto tempo você sumiu, Biba? Onde é que tava todo esse tempo, menina? Ai, você nem imagina, amiga. Mudei de vida completamente, até me casei. Não me diga! Digo sim, sabe aquela loira, magrela, peituda que morava no apartamento em frente ao nosso? Ai, a Marcinha! Essa mesma. Pois bem, me casei com ela e estou muito feliz. E você, o que tem feito da vida? Ai, eu também me casei. Ai, é mesmo? Com quem? Sabe aquela morena que trabalhava na padaria e tinha uma bundona enorme? Ai, aquela de olhos verdes. Ai, essa mesma, pois me casei com o irmão dela. Aliás, esse comentário que o Porã fez e passou completamente batido por todo mundo, ele falando da bicha Rafinha, ele disse depois, nada contra o Rafinha aqui da rádio. Ou seja, como Rafinha se é alguém bicha. Ser homossexual, alguém vá apresentar alguma coisa contra esta pessoa. Não, né? Eu não tenho nada contra os homossexuais, só a favor. Muito bem, Porãzinho, agora ficou bem bonito. Fazer os classificados do Pretinho antes do show do intervalo. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Duas ofertas e um favorzinho. Vamos primeiro no favorzinho. E aí, pretinhos, beleza? Me chamo Nego Johnson. Ah, para aí, o Nego Johnson. O Nego Johnson. O Nego Johnson tocava naquela banda. O Nego Arueira. Johnson, ele precisa de uma mãozinha aqui do Pretinho Básico. Uma mãozinha mecânica. Pô, queridos, gostaria de pedir um favor, cara. Minha mãe abriu um salão de beleza e o movimento tá meio caído. Opa! Não tem como os caros amigos aí da mesa darem uma divulgada no salão de beleza da minha velha? É claro, cara. Claro que sim, ela trabalha com alisamento, escovas, escovas progressivas, Everton Cunha, cortes em geral, pinturas e etc. Tem pintar minha garagem lá, cara. Não, não, não, é só em cabelos, né, cara? Tá. Só em cabelos. O salão fica na Rua dos Pintores, a propósito. Número 374 em Canoas, no bairro Harmonia. Ó, vamos lá na mãe do Nego Johnson, cara. No bairro Harmonia. A véia Nego Johnson. Na Rua dos Pintores, bairro Harmonia. Salão da Velha! Qualquer coisa, entre em contato pelo meu e-mail, que é... É, pinta por e-mail também? Nego Johnson. Pinta por e-mail? Não, não, vamos dar só um endereço, não precisa fazer contato por e-mail. Só um endereço, tá? Bairro Harmonia, Rua dos Pintores, número 374. Rua dos Pintores faz... Qual é o nome do salão? Nome do salão. É a mãe do Nego Johnson. Salão da Velha. Então tem que ser o Salão da Velha agora. Salão da Velha. O já batizou o salão, escreve na porta. Chegando na Harmonia, pergunta, escuta, o Nego Johnson, aí vão dizer onde ele mora. Onde é o Nego Johnson? Chega no Nego Johnson. Onde é o salão da mãe do Nego Johnson. Exato, exato. Que beleza. Agora sim, duas ofertas dos classificados. Meu pai é proprietário de uma Rural 71 4x4 que está à venda. O Jeep é todo preparado para encarar qualquer terreno. Ah, me interessa. Seja muito barro ou asfalto. Muito bem feita por gente que sabe e entende. A Rural tem direção hidráulica, macia e precisa, freio a disco nas quatro, com hidrovácuo, motor e caixa Clark C20, todo cromado, pneus 35 polegadas, assoalho com manta aluminizada. Nossa! Estabilidade perfeita, inclusive em alta velocidade. Lembrando que a Rural, cara, é a avó desses caminhonetões que a gente vê, as SUV. Ah, demais. Claro. Né? O cara que tinha uma Rural era o Tchê Gomes do TNT, tinha uma Ruralzona irada. A Rural é o máximo, 35 mil é o preço. Meu pai tá todos os dias ouvindo o PB e seria uma grande surpresa pra ele ouvir este classificado. Manda um fiadapu pra ele. Fiadapu! E um planejamento pra cidade de Canguçu. Ah, lá em Canguçu. Grande abraço pra vocês aí do PB. Mais uma. O e-mail? Não mandou o e-mail do cara, Magnata, da Rural. O cara não mandou o e-mail, maluco. Ah, não acredito. Cadê o e-mail da Rural? É a Rural de Canguçu, né? Deve ter duas ou três só. Mas o cara é de Santa Maria, que é a Rural. Eu morei em Canguçu lá, eu lembro de ter uma Rural. Canguçu, que pena aqui que a gente não viu que ele não mandou e-mail. Ele não mandou e-mail. Não mandou e-mail. Não mandou. Tu não leu os classificados, Maurício? Eu leio, Ah, tá. Mas são tantos. Lê muito rapidamente, né, Magnata? E aí, tranquilo? Preciso de uma força de vocês, amigos. Tem uma moto GSX-R1100W da Suzuki. Coruja! Eu não sei nem falar. 97, e roxa inteiríssima, pneus, motor, relação excelente, IPVA 2010, pago em meu nome, preço 25 mil, tô vendendo, pois preciso comprar um carro pra mulher, pra parar de me incomodar, que só eu saio, só eu isso, só eu aquilo, coisa de mulher. Contatos pelo e-mail jaime.ribeiro72 Jaime com I. jaime.ribeiro72@gmail.com. Abração, vocês são nota 10. Jaime Carioca mandou pra nós. Aproveita tá rural. 35. O Fetter antes falou do Porã, que comentou um troço, passou batido. O Maurício fez uma agora também que passou batido. O Fetter percebeu, né? A mentira do Maurício, né? O Pedro perguntou, Maurício, tu não leu os e-mails? Não, eu o guri cagado que não fez o tema, é. A professora pergunta, não, eu fiz assim, mas pensando, se a professora olhar o caderno, ela vai ver que eu não as fiz. As pessoas não mandam e-mail no corpo do texto, eu vou lá no D, copio e colo. Então, neste caso, aí eu se passei. Não esquece. Acho que eu se passei, eu não leio. Acontece comigo isso aí também. Ô, gente, vamos colaborar com o Maurício, vamos colocar o e-mail lá embaixo, né? É o processo hierárquico horizontal do programa. Exatamente. É, nós temos uma hierarquia horizontal aqui no programa. É, o Potter tá sempre na horizontal. Isso. Né? Show do intervalo, voltamos em seguida. Só um anúncio, só um anúncio rápido. Eu tô lançando o Torra Torra do Magnata aí de inverno. Eu tô me mandando de volta pro Maranhão, vou largar fora, Magnata. Aqui tá muito frio. Vai. E também manda um e-mail aí pra campanha Adulto Esperança, né? Adulto Esperança. Tô esperando aí colaboração, que a coisa tá feia, Magnata. Qual é o e-mail, pause? Bora@atlantida.com.br. É, pode ser pra esse aí também. Show do intervalo, voltamos em seguida com Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, pelo melhor som do FM. Você que sintoniza as frequências da Atlântida no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá ligado que a Atlântida tem o melhor som do FM. E você que nos ouve pela internet, muito obrigado pela sua audiência. Eu preciso dizer que você que nos escuta, este milhãozinho que é formado, milhão de pessoas, que é a audiência da Atlântida neste momento, você coloca o Pretinho Básico na condição de um programa de rádio mais ouvido neste horário em todo o sul do Brasil. Não vejo ninguém na minha frente. Sucesso. Tentando explicar de uma outra forma, não tem nenhuma outra rádio das centenas, das milhares de rádios entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem uma audiência maior que a nossa neste momento. FM e AM. Sucesso. FM e AM. O HF e VHF. FM e AM. Tá bem, queridinho? Vamos lá então, meu canal C. Agora no Pretinho Básico. Bola. Até grande essa audiência aí, doutor Pepe. É enorme essa audiência, doutor Alceu. Deus o livre e o Brasil, doutor Pepe. Eu não vi o jogo. Eu vi, que jogaço. Eu também vi. Foi 2-0, jogão de bola do Brasil, né, doutor Pepe? Impressionante. Coisa linda de ver, cara. É verdade. Coisa linda de encheu ver. Encheu os olhos. Vontade de ver o Brasil de novo. Olha, é os olhos. Estados Unidos parecido com os Estados Unidos, que fez uma boa campanha na Copa. 15 jogadores que jogaram a Copa, tinha os Estados Unidos. Baita jogo. 15, os Estados Unidos escalou 15. Não. E o Brasil ganhou o jogo. De todos que estavam lá, 15 foram convocados. Brincando. Não, mas o que... Cheiro de 82, Brasil. É, com mais goleiro e mais centroavante que 82. Não, mas o que me deixou impressionado foi que num primeiro jogo... Não, vou calmar, cara. Os guris conseguiram fazer o que o Mano se propôs, né? De o Brasil se tornar protagonista novamente no futebol e não ficar esperando o erro de adversário. Jogar a bola, né, cara? É que o Mano é brother deles, né, cara? O Mano é brother deles. Não, foi lindo. Neymar jogou demais. O Pato é um baita centroavante. O Vitor, a única vez que ele teve que ser, ele foi. Sim, o Vitor. Sempre é, né? A zaga foi muito o bem. O Lucas jogou muita bola, mas tem, né, detalhe, viu? Tem que misturar. Tem que ter experiência no time. Tem muita gente que jogou a Copa do Mundo, tipo, tem que estar no time. Tipo o Maicon, né? A zaga inteira, né, cara? A zaga inteira. Mas é que a zaga inteira vai chegar muito velha na próxima Copa, né? Não sei se provavelmente. Nós estamos ainda há 4 anos da Copa. Certamente essa seleção vai passar por muitos ajustes. Vai aparecer mais mas uns outros, o que, né, é o importante, e é no que nós estamos nos baseando para comentar sobre o jogo de ontem, é que a Copa de 2010 recém acabou e a seleção do Dunga foi um fracasso, como se viu ontem. Sim. Ontem nós vimos o quão fracassada foi a escalação do Dunga. A avaliação da seleção do Dunga. E o Dunga cria a imagem de que só vencendo tu é bom. Né? Então, criando essa imagem, ele o denigre. Porque ele não venceu. Mas perdeu. E ao mesmo tempo percebemos ontem que entendemos o restante do país. Que implicava, que cutucava, e a gente achava que não, mas realmente eles tinham razão. E nós só estávamos torcendo tanto para o Brasil em função de termos ali um gaúcho que era o Dunga. porque do contrário a gente não conseguia enxergar as coisas. O que valia o jogo da seleção ontem? A estreia do Mano Menezes. Isso afeta muito também, né? É o primeiro jogo do Mano Menezes. No alto da minha ignorância futebolística. Mas a diferença de futebol foi muito grande, foi imensa. Hoje tem o Inter, né? Tá tudo certo aí, doutor D'Alessandro? Sim, tá tudo certo. Já comeu umas pimenta aí no México? Não, eu não como pimenta, aprendi com o Porã. Aliás, queria falar pra Porã, amigo. Fala, Dali. Que... estamos falando que eu vou jogar Mundial. Vai voltar pra Argentina, dizendo, tá dizendo que volta pro River. Sim, River tá muito mal nas pernas e... penso que... Bom, pra mim vai ser bom que eu vou ter um amigo na Argentina. Tô emocionado, Porã. Tô emocionado. Eu tô vendo. Pode ir pra Argentina casar comigo, Porã. Não, eu já sou casado, Dali. Tu também já é casado, Dali. Já foi lá em casa, lá, já visitou meus filhos. Ah, é verdade, eu sou casado. Eu sou como Porã, de vez em quando eu esqueço que sou casado. Tá bom, Dali, obrigado. Era isso, doutor Pepe. Valeu, doutor Alceu. Porazinho, vamos que é com turma. Vamos, meu, vamos lá. Tem um valo aqui do lado da minha casa. Oh, só valo. Cara, vamos mudar essa vinheta pra semana que vem. Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Ei! Caros amigos, venho aqui protestar contra o sistema de transporte integrado na cidade de Rio Grande. Oh, isso aí bate recorde de reclamação no bota a boca. Cara... tem de ouvinte de Rio Grande reclamando desse transporte. É, e segundo o ouvinte aqui é unanimidade na cidade, a reprovação, né, quanto ao sistema de transporte lá em Rio Grande. A cidade dispõe de um sistema feito por uma empresa que tem praticamente um monopólio, sendo 90% do transporte feito por ela. Sendo assim, eles fazem o que bem entendem, aumentando cada vez mais o preço da passagem e não oferecem nenhum conforto para seus usuários. Sou universitário e o ônibus que leva os alunos até a Universidade Federal trafega extremamente lotado entre 18 e 19 horas. Além do mais, inventaram o transporte integrado, que consiste em usar mais de uma linha apenas com o valor de um vale-transporte. A princípio isso parece bom, mas não para uma cidade como Rio Grande, que não é grande como quando comparado a Porto Alegre, por exemplo. Tá, mas para quem usa o transporte diariamente, ficou extremamente ruim, pois as linhas foram fragmentadas, fazendo com que as pessoas tenham que pegar dois ônibus ou mais para percorrerem distâncias de até 10 quilômetros. A população está revoltada e a reprovação é quase unânime aqui em Rio Grande. Muito obrigado, mandem um... fiada, pum! Para os responsáveis por essa M, Vinícius Torres de Rio Grande, com a palavra empresa que transporta as pessoas em Rio Grande e a prefeitura, principalmente a prefeitura de Rio Grande, com a palavra aqui no programa. Obrigado, Porazinho. Deixa eu ler o e-mail que vem aqui de Bruxelas pra gente. Olha. Brasileiro e europeus ouvindo o Pretinho Básico direto de Bruxelas. E aí, galera, já tô há duas semanas morando em Bruxelas, na Bélgica, e agora já com saudades de casa, lembrei dos e-mails que vocês sempre liam no programa de pessoas que estão morando fora do Brasil e continuam acompanhando o Pretinho pela internet. Pois então, a partir desta semana me tornei uma destas pessoas. Ó, que loucura massa, isso, cara. É muito bom poder continuar ouvindo o Pretinho, mesmo estando em outro país. O único ruim é pegar o programa das 18, pois aqui em Bruxelas já são 11 da noite. Como estou morando com europeus, uma búlgara, uma romena... alemães e franceses e outros brasileiros de Santa Catarina e São Paulo, já tratei de divulgar o programa por aqui. Para que eles entendessem, tratei de traduzir alguns dos áudios de piadas e frases engraçadas que estão no YouTube do Pretinho. A que mais gosta do programa é a búlgara, né? Parece, entende tudo. Mas é isso então, manda um abraço aí pro pessoal da PS Júnior, empresa Júnior no curso de administração da URGS. Eu adoro o programa de vocês, desejo muito sucesso, mandou aqui o Felipe Camozato. Obrigado aí pela audiência, Felipe Camozato. Manda daí, Mr. P. Duana de Porto Alegre, vulgo... aliás, desculpa, Dauana de Porto Alegre, vulgo Muorita. Que isso? Muorita. Ah, é Muorita. Daua Muorita. Meu Deus. Manda uma lista aqui de coisas pra quem... calma, mas o que? Qual é o problema, cara? Qual é o espanto? O nome da guria é Daua Muorita. É verdade, o meu mesmo é Rodaica. O dessa moça é Rodaica. Seria se fosse José dos Santos. E ainda nem falamos do Porã, né? Valeu, Rodaica. Você até me esquecia do Rodaica. Muorita manda coisas pra quem tem menos de 21 anos recordar. E pede aqui pro Pile. Menos de 21 anos recordar. Ela disse que fez essa lista pensando na turma do Pretinho quando tava no hospital. Acho que no Pretinho só o Geiso, o Batatinho... Não, mas é pra audiência. Ah, tá, desculpa. É isso aí, cara, tem 21 aí, cara. Pra quem tem menos de 21... Já perdeu tempo olhando o show da Xuxa, Bom Dia e Companhia e a Eliana. Bom Dia e Companhia. Já leu o livro do Pequeno Príncipe? Ah, isso aí eu li. Já, cara, ficou falando igual os Teletubbies. De novo. Ai, de novo, de novo. Ai, de novo. Troço irritante. Adoro, eu gostava disso. Eu achava irritante. Eu adoro. Eu queria até hoje, todo dia. Sim. Maurício, não era pra ti, era pra criança. Era pros ouvintes, né? Cara, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho um DVD dos Teletubbies. Um, dois, três. Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Eu não jogo fora. É bom. O filho do Fetter chega na sala, tira isso aí, pai. Queda disso. Olhou o seriado Sandy Júnior e ficava cantarolando as músicas da dupla e fazendo aquelas dancinhas. Cara, adoro! Nunca, tem um canal na net agora que Viva! É o Viva! Que reproduz os clássicos da Globo. Eu não sabia que tinha num colégio. Tinha tido o claro, Sandy Júnior. Teve. Num colégio nos domingos. Ah, no domingo. Onde, inclusive, o Paulo Vilhena começou a atuar. Ele era exatamente um namoradinho da Sandy no seriado. Depois o Lucas foi ser o namorado dela. Já eu vi esses dias. Como é que eu perdi? Depois o Vilhena começou a ser o namorado do Júnior. Foi meio isso. Mais coisas pra quem tem até 21 anos. Olhava os ursinhos carinhosos. Ah. Isso é de guria, né? As gurias olhavam. Cantarolava a musiquinha dos bananas de pijama descendo as escadas. B1 e o B2. Isso, encheu o saco. Aliás, tinha um bonequinho aquele bacana, né? Encheu o saco do pai e da mãe até ganhar uma boneca Chiquititas ou alguma coisa que tivesse o nome do Homem-Aranha. Ficava vidrada na frente da TV toda vez que Mamonas Assassinas apareciam. É verdade, foi uma febre todo domingo no Faustão. E aí, automaticamente, né, chorou a morte do Mamonas. Eu fiquei meio dividido. Já, eu vou seguir. Já teve um amigo que se foi com o tempo. Pá, é verdade. Já quis matar um professor, já dançou a dança da motinho. Dança da motinha. Dança da motinha. Dança da motinha. Dança da já comprou uma fita cassete da Legião Urbana, ouvia as fitas e depois gravava alguma coisa em cima. Menor de 21 comprou fita do cassete? Não. Não, esse é pra mais de 21. Menor de 21. Agora, mas quem tem mais? Já comprou uma fita cassete da Legião Urbana. O que eu vou fazer? Ela botou aqui. Né? E aí, pra gravar por cima dessas fitas prontas, tu tinha que botar um papel, um durex ou um papel. Um durex. Porque senão não entrava. Buraquinhos. Essa aqui é boa e vale pra quem especialmente é da grande Porto Alegre. Já ouviu Love Songs? Grande Arlindo Sassi. Arlindo Sassi, abraço, meu cara. Pediu uma música na rádio e ficava esperando pra tocar. Já usou um tênis só porque todo mundo dizia que era na moda. Não, isso aí é pra quem tem mais de 21, definitivamente. É geral. Mas teve um momento no texto que teve uma divisão e ele passou a recordar pros mais de 21. Era menos e mais. Isso aí. O mesmo já esqueceu, mas é verdade. Mas eu acho que não tem nada aí pra menos de 21 anos. Qual é a primeira coisa? Não, lá no início. Lá no início era Teletubbies. Não, olha aqui, ó. Não, peraí, mas posso ajudá-los? A todos. Pode querer. Coisas que quem tem menos de 21 anos, tá? Acontece que existem coisas que fazem parte da vida de todas as pessoas, como, por exemplo, usar um tênis. Em 1990 pra cá, ok? Conclui meu pensamento, merda. Pode. Desculpa, Everton. Eu tô um pouquinho ansioso hoje. Um remédio. Usar um tênis. Acho que eu tô ansioso. Cala a boca, Maurício! Usar um tênis da moda. Vou me acalmar. Usar um tênis da moda. Todo mundo, entendeu? Quem tem 50, 60, 80, maraton, 90. Maraton, no meu tempo era maraton. O negócio de ligar pra rádio pedir música. Também. Ligar pra rádio, não precisa ter 21. Mas aí é que tá, era aí que eu queria chegar. Hoje ninguém mais liga pra rádio pra pedir uma música pra ouvir e gravar, mano. As pitas ligam pra rádio pra ouvir ali no ato a música. Quer ter a música, vai baixar da internet. Ninguém mais grava música do rádio. Sim, não tem mais o tape deck pra ali, gravar música do rádio. Gravando a programação da rádio. Eu chegava em casa do colégio, saía correndo até o quarto, dava tempo de ouvir a música mais pedida de manhã, que era London, London, com o Paulo Ricardo, que eu amava. Quem era apresentador? E aí a fita tava no pause, porque eu já tinha gravado no dia anterior, porque obviamente eu queria passar a tarde inteira escutando a mesma música. Então ela era gravada na fita uma vez atrás da outra, todo dia. Até acabar a fita, entendeu? Aí eu podia ficar mais tempo ouvindo sem ter que voltar a fita, porque é tempo real, né? Agora eu tenho absoluta certeza, Fetter, quem tem 21 anos hoje em Porto Alegre, realmente a fita cassete já era um pouco ultrapassada há 10, 15 anos atrás. Mas pra quem tá no interior... É, eu peguei. E no interior com 12, 13 anos, gravava sim. muito ainda do ar. É. E esperava a música tocar. Eu, e hoje tá com 21. Eu tenho 24 anos e gravo. Não, mas olha só, há pouco tempo atrás, Buenos Aires ainda vendia aquelas fitas. Em todas as lojas de CD de Buenos Aires, os caras vendiam aquelas fitas. Que não fabricam mais, né? Fitas prontas, não né? Não tem mais. Mas vamos banda, encerrar a lista. O Chorou vendo o Titanic? Não, chorei. Como é que é a música do Titanic? Calma aí, que sempre mistura. A gente só sabe do guarda-costas. Sorry. A gente só sabe do guarda-costas. E uma que vale pra todos, indiferente de idade, segundo os pais, foi rebelde um dia. Muito bem, manda um beijo e um... Abre teu olho. Abre teu olho, Magnata! Pelo amor de Deus, cara. Deixa ele acabar, acaba aí, Pi. Você sabe por que ela pediu um abre teu olho, Magnata? Abre teu olho, Magnata! Ela pediu pra ela mesma, porque ela tava com deslocamento da retina. Ah, eu sei como é que é isso. Tendo contato com o mundo somente ouvindo o Pretinho. E ainda, um que derramada para a Carol, que assim como o Porã tá sempre se queimando. E um... É verdade! É verdade! É verdade! Olha, nossa, Maurício, que... eu vou te pedir e diminui os e-mails, cara, não dá. O pessoal é muito ansioso nesse programa. Ninguém aguenta. Ô, querido, tá na hora de ouvir mais um trote do querido Duda Garbi. Nossa. Aqui no cabelo, no espaguete do Pretinho Básico. Duda Barbie, né? Virou Duda Barbie, Duda segunda-feira. Barbie, é? Eu te segunda-feira entendi hoje, no... Eu te entendi no hoje. Como hoje assim, eu era, te entendi. Né? Em que sentido? Tentando, tem início, meio e fim num e-mail, alguma não coisa tem. Assim. Não tem, eu porém, parou de beber, não dá mais. Eu acho o seguinte, cara, nós temos um nível, todos nós temos um nível de ansiedade muito alto, muito elevado. Eu também acho. E quando nós estamos aqui em volta desta mesa para fazer o programa, o nível sobe ainda mais, entendeu? Tem a fim de ouvir o cabelo espaguete aí logo. Eu mesmo me sinto gritando quando eu quero falar para alguém me ouvir nesse programa. Se soubessem quantas vezes eu já olhei para cada um de vocês e pensei, pau, é esse podia ficar fora do programa. Hoje ele não precisava vir, cara. Mas eu não posso fazer, né? Tu quer que eu não venha seis? Bota logo o Duda, amo meu! Vocês, queridos. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí o Duda com o cabelo no espaguete. E o Marcel, vamos ouvir agora, né, cara? Pelo amor de Deus. Bota o fone aí, cara! No episódio de hoje, Aldo leva Marcinha no salão de beleza. Quem é o Renato? Renato, boa tarde. Tudo bem? Aqui é Aldo de Deodônia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, a gente queria saber, assim, a Marcinha, minha esposa, ela apostou, assim, com essa amiga que o Inter não ia pra final da Libertadores. E agora, assim, ela perdeu e tem que pintar os cabelos de vermelho. E ela pediu pra eu ligar, assim, pra saber se tem horário. Tem horário. Pra quando isso? Então, a gente não precisa, assim, saber, porque a gente precisa deslocar, Marcinha. Ela tá grande, gorda, assim. Quando tem... Quando é que teria horário? Sim. Tem do horário das 9 às 19, qualquer horário, qualquer dia. Então a gente que... Só um pouquinho. Vinha, a gente tem um horário. A gente que na sexta. Na sexta-feira? Sim. Tá, então qual é o horário? A gente que é assim de tarde, né? Que dá tempo da careta fazer todo o movimento pra levá-la até aí. Tá, sim. Me dá o nome dela. Marzinha. Como? Marcia Schneider. Marta Schneider. Márcia, Marcinha. Ah, Márcia. Sim, Marcia Schneider. Mas assim, o salão é grande. É? Sim. Porque a Marcinha tá muito gorda, né? Sim. E ela comeu muito esse final de semana. Ah. Então, tá certo. Poderia, mas é verdade. Então ela comeu tanto assim que eu tenho medo que não cabe no salão, não é, Marcinha? Oh, Marcinha também iria aqui do meu lado. Assim, vai ficar bonita, assim, bem vermelho, tipo água de salsicha, assim. Sim, sim. Como é que é o seu nome? Que Aldo tá... Schneider. Como? Aldo Schneider. Ah, Aldo. Mas não é o que vou fazer. Não, eu sei, é a Márcia, né? porque eu torço pro Grêmio, né? Eu não apostei. Bem feito pra Colorado, tá bom? Sim. Mas deixa assim, perguntar. Então, vocês aceitam assim ovelha, assim, pintar pelo? Como? Tu aceita assim ovelha, pintar ovelha. Os pelos? Não, querido, não. Tá me gozando, né? Não, não tô gozando, mas tem ovelha. Olha que eu sou alemão, vou te dizer um nome bem feio em alemão, hein? Qual? Vamos ver se eu conheço. Das Brealstadt Robedede Urgros. Madonna, como tu ouviu? A Schneider também é descendente de alemão? É, Schneider, é meu sobrenome da minha avó. Também! Mas que bom! Então a gente tudo prende, assim, Aldo, Marcinha e tua avó. Então, assim, a Marcinha é minha esposa, assim, ela tava passando um dia aqui em casa, assim, e ela ficava passando, eu falei, Marcinha, vem cá, Marcinha, vem cá, Marcinha, ela não vinha, até um dia eu falei, Marcinha, vem cá, Marcinha. E assim, ela fez, ela tá lá em casa até hoje. Então eu queria pintar os pelos dela de vermelho. É, tá certo. Tá bom, então. Tá marcado? Tá marcado. Então, ano passado, ela ganhou na Expo Inter a ovelhinha mais amada. Tá então certo. Achei que tem que ser, assim, um preço razoável, né? Tá certo. Tá certo. Mas quer desligar? Não, mas não desliga. Aldo Schneider, a gente é amigo. É, a gente, tu vai ver, a gente, eu pego teus cabelos logo. Ó. Oh. Tá? Então tá bom, até mais. Tchau, um abraço. Tchau.